Rádio USP FM São Carlos, em rede com a Rádio USP FM São Paulo e Rádio USP FM Ribeirão Preto, está colocando no ar Um Jardim, Um Coreto, a Música e a Saudade. Criação, produção, seleção musical e apresentação, Rubens Betting. Pesquisa cultural e musical, Eulália Alonso Betting. Jornalista responsável, Edmilson Lucchesi. Em nosso departamento de operações e gravações, Antônio Carlos, o nosso competente e querido Júnior. Bom dia, ouvintes da Rede USP de Rádio, em São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto. Alô, vovô, alô, vovó. Agora, um jardim, um coreto, a música e a saudade com músicas que o rádio tocava. Pedida esta que está no ar em seu 14º ano consecutivos pela Rede USP de Rádio em São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto. Para os paulistas, para os paulistanos, nós vamos homenagear a nossa Super Cap, a nossa querida São Paulo, a nossa Pauliceia desvairada, que no último dia 25 festejou mais um ano de sua fundação. A nossa querida São Paulo, nós vamos rodar em arranjo do Silvio Mazuca, Francisco Alves, o Rei da Voz canta, do Davi Nasser, São Paulo, coração do Brasil. Titio Silvio Caldas também não poderia deixar de homenagear a nossa querida São Paulo. E ele canta em arranjo do Renato de Oliveira, do Bezerra de Menezes, advogado que nasceu e viveu na cidade de Barretos. O Bezerra de Menezes, talvez com uma das gravações mais bonitas feitas para homenagear a nossa querida São Paulo. Esta cantada pelo Silvio Caldas, Perfil de São Paulo. Notem a belezura. Ainda para os paulistas e cristãos, a nossa cidade de São Paulo, a nossa capital do estado, a banda RG garbosamente também desfila em nossa passarela, em nosso coreto, vai executar do saudoso compositor e violonista garoto São Paulo Quatrocentão. Um dia o senhor apontou o farol das estrelas para uma terra bonita, feliz e selvagem, onde homens de estranha coragem toavam seus cantos de guerra, onde a noite dormia nos rios e o silêncio morava na terra. Nessa noite feliz e serena o senhor descansou, porque na terra bendita generosa semente brotou, e ao chão que serviu de berço as bandeiras São Paulo chamou. São Paulo, estrela do céu de minha pátria, revelaste ao bandeirante audacioso o segredo do Brasil maravilhoso. São Paulo das lutas e liberdade, nos campos ou na cidade, na capital, no sertão. São Paulo, braço rijo, pulso forte, defendeste até a morte a nossa Constituição. São Paulo, sem preconceito de raça, sem preconceito de cor, povo simples, mas viril. São Paulo, teu coração está batendo ao mundo inteiro dizendo: São Paulo é o coração do Brasil. Thank you. Paulo, braço rijo, pulso forte, defendeste até a morte a nossa Constituição. São Paulo, sem preconceito de raça, sem preconceito de cor, povo simples, mas viril. São Paulo, teu coração está batendo ao mundo inteiro dizendo: São Paulo é o coração do Brasil. Estão teus sobrados de longos telhados e teus lampiões, e os moços da academia na noite tão fria cantando canções, e sinhazinha delgada pisando a calçada na tarde vazia. O tempo tudo mudou, mas não apagou a tua poesia. Não mudou, não se apagou a tua sedução. Garoa cai à toa pra guardar a tradição. São Paulo num só minuto é o Brás, Tietê, viaduto, barracas de flores e a multidão. Os pardais em madrigais, o sol rasgando a serração, e a noite com seus pintores apagando, acendendo em cores teu nome no meu Paulo num só minuto é o Brás, Tietê, viaduto, barracas de flores e a multidão. Os pardais em madrigais, o sol rasgando a serração, e a noite com seus pintores apagando, acendendo em cores teu nome no meu coração. Chartinho, coreto, a música e a saudade, com gravações autênticas e originais das décadas de 20, 30, 40, 50 e 60. Gente ouvinte, para participar, este é o nosso e-mail. Você pode solicitar músicas. uspfm@sc.usp.br ou mande uma cartinha para nós, colocando no envelope da mesma. Rádio USP FM, Caixa Postal 440, São Carlos, São Paulo. A cartinha chega. Mas, nesta manhã de domingo, pela Rede USP de Rádio, vamos nós com um jardim, um coreto, a música e a saudade. Mais músicas para a nossa Supercap, a nossa Pauliceia desvairada, a nossa querida capital, a cidade de São Paulo. Nelson Gonçalves também gravou coisas maravilhosas falando de São Paulo. Nelson Gonçalves canta em arranjo do Zacarias, daquele que foi o diretor da revista O Cruzeiro no Rio de Janeiro e nasceu na cidade de Jaú, aqui em nosso estado, Davi Nasser assina. Nelson Gonçalves canta Por que amo São Paulo? Ainda para os paulistas e paulistanos, nós temos do Alvarengue Ranchinho com Roberto Fioravante, em roupagem brejeira, saudoso Roberto Fioravante dando o recado em E São Paulo. Certa vez alguém me perguntou amo tanto a terra onde nasci. Então, com a voz que Deus me deu, com esta canção respondi. Eu amo São Paulo, da terra vermelha e boa, molhada pela garoa e de ouro verde vestida. Eu amo São Paulo, das granfinas nas boates, dos barões em Cadillac desfilando na avenida. Eu amo São Paulo, do Corinthians tradição, do Palmeiras coração, do futebol brasileiro. Eu amo São Paulo campeão. Cada jogo é uma lição, no Brasil ou no estrangeiro. Eu amo São Paulo, com seus bairros proletários, onde vivem operários, gigantes da produção. São Paulo, meu São Paulo, pelo teu aniversário, pelo quarto centenário, te ofereço esta canção. Eu amo São Paulo, com seus bairros proletários, onde vivem operários, gigantes da produção. São Paulo, meu São Paulo, pelo teu aniversário, pelo quarto centenário, te ofereço esta canção. Esta canção. E São Paulo, São Paulo da garoa, São Paulo que terra boa. E São Paulo, e São Paulo, São Paulo da garoa, São Paulo que terra boa. São Paulo das noites frias, ao cair da madrugada, das campinas verdejantes, cobertas pela geada. E São Paulo, e São Paulo, São Paulo da garoa, São Paulo que terra boa. E São Paulo, e São Paulo, São Paulo da garoa, São Paulo que terra boa. São Paulo do céu azul, das noites enluaradas, das lindas manhãs de sol ao raiar da alvorada. São Paulo das noites frias, ao cair da madrugada, das campinas verdejantes, cobertas pela geada. E São Paulo, e São Paulo, São Paulo da garoa, São Paulo que terra boa. E São Paulo, e São Paulo, São Paulo da garoa, São Paulo. Jardim, um coreto, a música e saudade. Juninho, vamos agora para o nosso intervalo. E na volta, vamos desfilar em nosso coreto. Jonas Tinoco, Breakout e Castro Barbosa.